Papa Romeo Delta Uniforme Hotel, controle Salvador, prossiga. Sente Papa Romeo Delta Uniforme Hotel, mantenha sob condições visuais. 500 pés, vou indo pro de centro de conversões. Papa Hotel, confirme o destino? Duque do Luz, centro de convenções, senhor. Papa Romeo Delta Uniforme Hotel, tem condições de manter a proa 230 para evitar a final do procedimento da LFP? Localizador visual 4-3-2-1-7, complete a aproximação, chame torre no 895. 895, até mais. Salvador, boa tarde, 3217, final da 1-0, baixar trabalho. 3217, livre pouso não no 0, vento no 80 graus com 8 nas, altímetro no 0 no 4. 1-0 na 4, livre pouso na 0, 3217. Romeo Bravo Vitor Tango, reporte para modificação de regras. Reporte para a modificação, Bravo Vitor Tango. Papa Romeo Delta Uniforme Hotel, da presente voando para outro centro de convenções. Delta Uniforme. Bravo Vitor Tango, solicita cancelamento. Sente Papa Romeo Bravo Vitor Tango. Plano cancelado, 1842, vou indo na proa da rotatória. Proa da rotatória, Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango, desce para 1.500 pés. 1.500, proa da rotatória, Tango. Bravo Vitor Tango, QNH 1-0, 1-4. Sente para acionamento? Sente, liga acionamento, chama para o táxi. 7, solo 43, leva direita, solo 121 decimal 9. Corrigindo 121 decimal 1. Metro 27, ele mantém no 0. Gente, altímetro 1-0 no 4, leave taxi para ingresso. Uniforme até o centro, frequência livre. É 327, a linha decola da 1-0, vento 1-7-0 graus com 9 nós. Trip 5241, uniforme, na proa de vitória da conquista. Trip para o 5241. 5241, uniforme, se na proa de vitória da conquista. O árbol agora. Trip 5241, da presente, foi vitória da conquista. Pelo prazo, provando, vai com campo. Prazo de tutão, ciente, chame torre, no 895. Torre no 895, grato. Gente, repartindo de 3 milhas, Bravo Vitor Tango. Vou parar 3 milhas, Bravo Vitor Tango. Para nível 240, Dedael. 240, Dedael, manda pro seu, pro Adileira, senhor. 327, mantenha o perfil da saída. Então, Xanema é 327, vou indo pro Adileira. Leda agora, é 327. Tostão, me informa a intenção de pátio após o pouso. Agora na mata, Tango. Gente. Trip 5241, sobe restrito a nível 160. Nacional, Bravo Vitor Tango, 5 milhas. Gente, Bravo Vitor Tango, livre pouso na 1-7, vento 1-7-0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4. Gente, tá só travado, Tango. 5241, correção, mantenha nível 1-4-0. Gente, mantém a posição, estimado de 2 minutos, temos aeronave já na curta final. 5241, continue em subida para nível 160, restrito. 160, 5241. Chame centro Recife, frequência 125 decimal, correção 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260 1288, bom dia. Tango Solo 50, autorizado backtrack, parte livrando para a bata. Lima, faz o backtrack da aeronave que pousou, segue a mesma, repartilhando e pronto no set. Então, Kilo Romeo Oeste, controle de Salvador, mantém sob condições visuais, 1.500 pés, pós através de Paripe. Tranquilo, Romeu, acho que está presente, foi na prova da rotatória. Boa tarde, 1966, linda Equador no zero, vento no 70 graus com 9 nós. Você livre a estacionar? Controle Salvador, desce para nível 050, QNH 1-0 no 4, autorizado chegada manha. NEM 6327, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13325. Lima pronto? Matango Mike Bravo Yankee. Aciona a identificação. Mantém a posição alinhada, Romeu, meu Lima. Matango Mike Bravo Yankee. Aciona a identificação. Papagaio Mike Bravo Yankee, controle de Salvador, desce para nível 060, QNH 1014, autorizado a chegada a MAN. Papatango Mike Bravo Yankee, retoração para separação, curve à direita na proa 140, limite da proa radial 280 do VOR Salvador. Nave 66, decolador 54, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa tarde. Lima, decolado ao 55, controle 120 decimal 8, bom voo. Pelo Romeu, acho que desce pra 1.000 pés, quem negar 1.0 não faz. Controle, boa tarde, gol 966, livrando 2.000. Gol no 966, contar pra dar na decolagem, subo para nível 370, saída PUCA. Saída PUCA 370, 966. Controle, Romeu Lima. Romeu Lima, contato radar na decolagem, sou para nível 090 na saída Conte. Valeu. Quilo Romeu Oscar, chame torre, no 895. Papatango Mike Bravo Yankee, 26 milhas nordeste do, correção, noroeste do, da posição Amã. Peço uma navegação, vou ir na proa de Amã. Controle, Romeu Lima, pode aprovar a presença, posição, pode? Afirmativo, Romeu Lima, vou ir na proa de Conde. Saída 2231, Salvador approach, descend to 5,000 feet, QNH 1014, cleared, Amman arrival. Correction, passaredo 2231, cleared, Mari arrival, fly head, Mari position. Tango Lima, Kilo Zulu, controle Salvador. Desce para nível 070, QNH é 10. Correção, mantenha nível 110. QNH 1014 em Salvador, autorizado a chegada a mão. Afirmativo, Lima, Kilo Zulu. Reporte para descer. Thank you. 27, decolado ao 00, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, boa tarde. 57. 014. Foi Oscar livre, pouso na 17, vento no 8, 0 graus com no 1 NASA, altímetro no 014. Boa tarde, 627, contato radar na decolagem. Suba para nível 190, saída PUCA. 90 na PUCA, 355627. Trip 5627, da presente Voijama. Jama, da presente 5627. 966, chama o centro Recife, frequência 125 decimal 45 terna 12685. Boa tarde. Oscar, solo 02, livre táxi, parte 5. Vai atingir os 5 mil pés, trip. Trip 5446, continue descida para 2 mil pés, QNH 10, 14, autorizado a final do procedimento ILS-X-Play, reporte estabilizado. Afirmativo para 2 mil pés, reportará estabilizado o trip 5446. Passaria do 2231, reduz a velocidade para 2209. Redução 2209, passaria 2231. Passaria do 2231, desce via para 3 mil pés, QNH 10, 14. Descendo via para 3 mil, com 1014, passaria do 2231. Mike Bravo Yankee, desce via para 4 mil pés, QNH 10, 14. Então no 0, vento no 90 graus, com no 0, nossa. Todo 65, controle de Salvador, acione identificação, desça para nível 050, QNH. Correção, Gordo 65, mantenha nível 180. Do 65, da presente voo na proa de coral. Patango Mike Bravo Yankee, reduz a velocidade para 180 nós. Tango Golf Kilo Oscar, controle Salvador, mantenha nível 110, reporte no ideal de descida, vou ir na proa de Amã, autorizada a chegada Amã. Desce pro 080, Golf Kilo Oscar. Mike Bravo Yankee, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 170, limite da proa, QD Mike 080 Simbra. Correção. 208, obrigado, bom trabalho. Mike Bravo Yankee. Passaria do 2231. Reduz a velocidade para 180 nós, número 2 para aproximação. Desce para 2000 pés, QNH 10014. Redução 180 nós, 1024, descendo para 2000. Está autorizado o ILS, senhor, passaria 2231? Passaria do 2231, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, número 2 para aproximação. Portaria estabilizado, como número 2, passaria 2230. Controle Salvador, boa tarde, está 3155 da Eoleda Bridge, cruza 2300. Está 3155, contato radar na decolagem, sul para nível 340, saída da El. Para o 340, autoriza proad da El. Está 3155, autorizado. Papatango Mike Bravo Yankee, tráfego 10 horas, 4 milhas, rumo nordeste. Um Alfa Tango 72, mantendo, cruzando nível 030 para 020. Yankee, está batendo 4000 na proa 1176. Estabilizado, Trip 5446. Trip 5446, complete a aproximação, chame torre no 895. Trip. Papapapá, Mike Echo Delta, mantenha sob condições visuais, 1000 pés. Vem na proa do farol de Itapuã. Externo, baixado, travado, Trip 5446. Boa tarde. Boa tarde, 5446, livre pouso na 1-0, vento 1-9-0 graus com 1-1 NAS, altímetro 1-0 no 4. Trip 5446. Mike Bravo Yankee, na escuta do controle de Salvador. Curve à esquerda, na proa 060. Desce para 2000 pés, QNH 1014, reporte estabilizado. Localizador, passarei 2231. Medo 2231, ciente, reduza para a velocidade de aproximação final. Tráfego 12 horas, 4.5 milhas. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Correção, chame torre, 1895. 1895, completar final ILS, passaria 2231, reduzindo a mínima. Salvador, passarela 2231, boa tarde. Boa tarde, 2231, reporte externo. Reportaria passando Cibra, passarela 2231. 4-5. Que é com Delta, desce para 500 pés, QNH 10014, reporte através da Pitu. Romeu Lima, controle de Salvador. Gente, Romeu Lima, autorizado a chegada a Bonf. Vou ir na proa de Bonf. Romeu Lima, desce para nível 050, que é legal na 094. Fez uma no sequenciamento, estimado mais 2 minutos. Williams no campo, baixou e travou, estabilizado o ILS XU da 10, passando 2231. Gente, aguarde, pista livre. Guardando a pista livre, passando 2231. 35446, solo 10, livre à direita, solo 12, um decimal 1. O Mike Bravo Yankee, estabilizado no curso do localizador. Papatango Mike Bravo Yankee, reduza para velocidade de aproximação final. Chame torre, o Nuno 895. Yankee, torre 2895. Não no 0, ventão no 80 graus, com 1 no 0, nós, altímetro no 0 no 4. 1 no 0 no 4, livre pouso, não no 0, passando de 2-3-1. 060, que é negar 1-0, 1-4. Bravo Yankee, continue a aproximação da 1-0, guarde autorização para pouso. Yankee, a possibilidade da presente base pela direita, pouso na 1-7. Afirmo, entendo regras visuais agora, uso no 1, segue para 1-7 com base pela direita, reporte base para final. Yankee, reportará para base para final. Action, reduce speed to 230 knots. Ram 3155, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13325. 351-3325, boa tarde. Mike Eco Delta, ciente, chame torre, no 8, decimal 95. Reporte fraude Itapuã. Quatro no noite ali, e mantém 1-0. Solo 1-3, livre à direita, solo 1-2, decimal 9. Direita, chama solo 1. Corrigindo, solo 1-2, decimal 1. 2-1, decimal 1, 2-2-3-1. Patrono noite, linha decola da 1-0, vento no 9-0 graus com 9 nós. Bravo Yankee, livre pouso na 1-7, vento no 9-0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4. Canal, baixar travado, obrigado. O Macaco Delta, vertical de Itapuã. Vicente, da presente, segue para 1-7 com base pela direita, informo aeronave asa fixa já na curta final para 1-7. Sim, da presente, base pela direita da 1-7, está igual a aeronave na curva final da 1-7, 1-7, ali mantém 1-0. 627, chame centro Recife, frequência 1-25, decimal 45, alterna 1-2685. Patrão no 8, decolado 1-4, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0-8, 1-4-1-8. Gente, solo 1-5, livre à esquerda, aguarde na Quebec para o ingresso, como é que para o Yankee? Azul 4-1-1-8, contato radar na decolagem, sua para nível 3-4-0, saída da EL. 3-4-0 na EL, azul 4-1-1-8. Autoriza por Adidelda, presente? Como 7, o Mike do Delta está com frente baixo da base. Na presença da El, controle no noite. Papa Tango, Oscar Tango, Vitor, controle Salvador. Vou indo pro Odi Bonf, reporte no ponto ideal de descida. Ventura 97, livre decolada, 1-0, Ventura 90 graus com 8 nós. Romeu, Romeu Lima, na escuta do controle de Salvador. Gente, vai ingressar corredor. Lima, Kilo Zulu, complete a aproximação, chame torre, Lulu 895. Golf, Kilo Oscar, desça para 2000 pés, QNH 10 no 4, autorizado o final do procedimento, LS X-Ray, reporte estabilizado. Reporte externo. 1097, decolada 1017, controle 120 decimal 8, bom voo. Com 208-1097. Gente, falou 1017, livre taxi 4. Black Bravo Yankee livrou ingresso, atento helicóptero livrando para o Pat 4, reporte livrando. Tá radar na decolagem, sou varo 360, saída dela. Da El 360-1097. QNH 9118, vetoração para sequenciamento. Azul 69118, vector for spacing. Maintain present heading. Visuais ao 18, segue para 17 com base pela direita e a parte base para final. Voltar na base para final 17, tem um dia. 2000 feet complete, IOS X-ray approach procedure. Azul 6918, reduce speed to 180 knots. Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima, da presente, vou indo na proa da rotatória. Livre estacionar. Negativo, desce para 1.500 pés, Romeu, Romeu Lima. Romeu, Romeu Lima. Confirme se cancelou condições de instrumento para visão. Gente, então desce para 2.000 pés, quem negar 1-0 no mar. Azul 6918, reduce speed to 170 knots, descend to 2000 feet, QNH 1014. controle, vi pouso 917, ventando 80 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4. Vi pouso 97, baixou e travou, Lima é aquilo de novo. Azul 6918, turn right, heading 080, report status sheet on localizer course. Right, heading 080, cleared for LSO, report established, 918. Azul 418, vai cruzando 1155. Azul 418, Anteto Recife, 125, decimal 1, terna 13325. 6326, desce para nível 050, QNH 10014, autorizado a chegada Mari. Dado, Golfo Quilógica. Golfo Quilógica, chame torre, 18, decimal 95. Torre, boa tarde, vai passando Golfo Quilógica. Boa tarde, Golfo Quilógica, repórter externo. Boa tarde. Isso aqui é o Lulu, salva os 22 em forma ao táxi. Gente livre táxi, 45. Papa Tango, acho que é Tango Vito, confirme que tinha no ideal de descida. Gente. Gente, o Quilógica propõe modificar e interroga o pouso na 17. Gente, condições seguir sem reduzir, guiou o Quilógica. Afirmativo, sem reduzir. Gente, segue sem reduzir, parte base para final. Passa. Reduza para velocidade. Azul 6918, reduce speed to final approach. Traffic 12 o'clock, 6 mile ahead. Echo 110, maintain correction. Disregard Azul 6918. Okay, 6918, establish on ILS. Azul 6918, complete approach. Contact tower 118-195. 118-195, 6918, contact. Papa Romeu, Romeu Lima, desce para 1.500 pés. Chame torre, 1.895. Romeu Lima, na escuta do controle de Salvador? Tango Oscar, Tango Vitor, desce para nível, desça para nível 050, QNH 10014. Ana 1A, established on ILS, on the inside, 7 miles. Roger, report auto marker. Roger. Caso para final do 17, baixa de travado, Golfo Quilógica. Sente Golfo Quilógica, de repouso na 17, vento 190 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4. Quilógica. Na escuta do controle de Salvador? No 097, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13325. Romeu Lima, sobre a rotatória, realizará um 270 pela direita, reparte ingressão na final 17 após. Out of marker, you're down in lock, 918. Roger, continue your approach, stand by for clearance to land. 9 or 1 8, clear to land, runway 10 wind 180 degrees with 9 or knots, QNH 1014. 1014, clear to land, runway 10, 9 or 1 8. Busque Lasca, solo 2000, informa o pátio destino. E livre táxi, pátio 5, o Busque Lasca, frequência livre, estacionar. Dia para 2000 pés, QNH 1014. Autorizado a final do procedimento, LS X-ray, posta habilitada. Desce para 1000, reporte final de 3 milhas. Niner 18 on the ground at 28, vacate to the right, call ground 121 decimal 1. O Romeu Lima, livre pouso na 17, vento 180 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso na 17, Romeu. 5, decimal 1, lanterna 1, 3, 3, 2, 5, gordo, 65. Gordo, 65, na escuta do controle Salvador. Chame centro Recife, frequência 1, 2, 5, decimal 1, lanterna 1, 3, 3, 2, 5. Romeu Lima, Solo 31, Livre Taxi 45. Para o controle. A 3560, controle de Salvador, desce para o nível 050, está presente, vou ir na proa de Mari, QNH-10 no 4. A linha decola da 10, vento 180 graus, com 8 nós. Isso na 10-6-326. M326, complete a aproximação, chame torno no 895, composto. Chama 6326, continua a aproximação, vai de pista livre. Olhando 6326. M326, cheque o trem, livre pouso 1-0, vento 190 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso, pistão 0, chame 6326. 6-3-1 no 4, decolado aos 3-3, controle 1-0-8, bom voo. 3-0-8, daqui a pouco estamos de volta. Gente, Oscar Tango Victor, intercepta a chegada a Bonfim, Bui Pelo, descendo para 4 no pé e ajuste de altímetro no 0 no 4. Doutor Cordial, boa tarde, a minha 3 no 4. Chalé 6314, contato radar na decolagem, sub mantenha nível 340, saída Momo. A Momo, quem que puder curvar direita ali, floque pra gente, por favor. Firme, eu acho que eu tenho o Vitor. Vetorar para posição pelo, confirme. Ok, vetoração para final LS X-Ray, pista no zero, curva esquerda, a proa 200, limite voa nesta proa por 17 milhas. Oscar, pega o Victor.